e aqui está contido a esperança de alguém. Mas o interessante é lembrar que a vitória somente Deus tem. Segredos de Ana, mulher virtuosa que a Deus clamou. E só teve vitória naquela hora, quando ela orou. Mas Deus levantou para pelejar mulheres valentes pra guerra ganhar. Mulher como Ana, de muita oração. Mulher como Ruth, de firme união. Mulher como Sara, em Deus esperou. Em suas promessas e Deus não falhou. Mulher como Débora, não se intimidou. Como Deus mostrou, assim profetizou. Mostrando a Baraque que Deus é o Senhor. Lutando na guerra, ela não recuou. Todas elas venceram, você vencerá. Em meio à luta é só glorificar. Pois nesta igreja o Senhor ordenou seus anjos de fogo para guerrear. Mas contemple agora, é só pela fé. Receba agora, receba de Deus. Ele não mudou e jamais mudará. Faça como Ana, comece a orar. Mas Deus levantou para pelejar mulheres valentes pra guerra ganhar. Mulher como Ana, de muita oração. Suas promessas e Deus não falhou. Mulher como Débora, não se intimidou. Como Deus mostrou, assim profetizou. Mostrando a Baraque que Deus é o Senhor. Lutando na guerra, ela não recuou. Todas elas venceram, você vencerá. Em meio à luta é só glorificar. Pois nesta igreja o Senhor ordenou seus anjos de fogo para guerrear. Mas contemple agora, é só pela fé. Receba agora, receba de Deus. Ele...